Raquel, Sanji, Yaru. Rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor, todo ser que respira, rendem graças ao Senhor. Passou. Gratidão. Pelo que começou. Gratidão. Pela vida dos meus irmãos. Gratidão. Por todo o livramento. Gratidão. Por todo o mantimento. Gratidão. Por vencer a depressão. Gratidão. Retomar o meu lugar. Gratidão. E seguir no meu caminho. Gratidão. Digam, digam. Gratidão. Repitam, repitam. Gratidão. Mais uma vez. Gratidão. Porque ele é bom. Gratidão. Porque ele me escuta. Gratidão. Porque ele me entende. Gratidão. Pela salvação. Gratidão. Minha vida está em suas mãos. Minha vida está em suas mãos. Minha vida está em suas mãos. 14 segundos de reverência como gratidão. Gratidão. Que saiu da prisão. Gratidão. Por quem tava cego. Gratidão. E agora vê. Gratidão. Pelo filho pródigo. Gratidão. Que voltou para casa. Gratidão. Largou as drogas. Gratidão. Pela cura da doença. Gratidão. Por toda a bênção. Gratidão. Pela aprovação. Gratidão. Pela dificuldade. Gratidão. Pois assim eu cresci. Gratidão. E agora demonstro. Gratidão. Pelo aprendizado. Gratidão. Ao Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Minha vida está em suas mãos. Minha vida está em suas mãos. Hey. Minha vida está em suas mãos.